entra na vibe, hoje é maldade. Se tá carente, então não passa vontade. Entra na vibe, hoje é maldade. Se tá carente, então não passa vontade. Ô moça, eu sei que cê já entendeu. Quem combina com você sou eu. Eu sei que eu não valho nada, mas você tem cara de malcriada. Tá querendo fazer joguinho, punido nitê pra cima de mim. Que sua mãe mandou você escolher esse daqui. Mas sei que você quer sentar pra mim, então desce, joga na cara e não para, não para não. Vai, desce, joga na cara e não para, vai que tá bom. Vai, desce, joga na cara e não para, não para não. Vai, vai, vai, vai, vai, desce com pressão. Então desce, joga na cara e não para, não para não. Vai, desce, joga na cara, não para, vai que tá bom. Então desce, joga na cara e não para, não para não. Vai, desce com pressão. Kevinho, Taina Costa e Mad Dogs no beat, tá? É hit. Entra na vibe, hoje é maldade. Cê tá carente, então não passa vontade. Entra na vibe, hoje é maldade. Cê tá carente, então não passa vontade. Ô moça, eu sei que cê já entendeu. Quem combina com você sou eu. Eu sei que eu não valho nada, mas você tem cara de malcriada. Cara de malcriada. Cara de malcriada. Cara de malcriada. Cara de malcriada. Cara de malcriada. Mas sei que você quer sentar pra mim, então desce, joga na cara e não para, não para não. Vai, desce, joga na cara e não para, vai que tá bom. Vai, desce, joga na cara e não para, não para não. Vai, vai, vai, vai, vai, desce com pressão. Então desce, joga na cara e não para, não para não. Vai, desce, joga na cara, não para, vai que tá bom. Então desce, joga na cara e não para, não para não. Vai, vai, vai, vai, vai, desce com pressão. Desce com pressão.